Ei mãe, você lutou. Ei mãe, você honrou. Não desistiu de mim e me tornou um gladiador, um sofredor. Levantou os inimigos, derrubou com ódio, exposto a pele. Me tornou um rimador. Só tenho que agradecer pela pessoa que me tornei. Não sou o rapper dos bons. Quando caí, me levantei. Eu prossegui na luta, as porradas eu aguentei. Obrigado mãe pelo homem que eu sou. Com 4 filhos sozinha, mas nunca abandonou. Quando moleque, dificuldade, torturas que nós passamos. Maltratado pelo pai e a senhora batalhando. Foi difícil, doloroso, ser tratado como cachorro. Se você não existisse, poderia estar morto. Mal nós tinha o que comer, não importa minha guerreira. Foste forte nessa guerra com todos esses problemas. Te agradeço minha eterna, por te dou a minha vida. Tanto vivo, tanto morto, nunca estará sozinha. Parabéns, gladiadora, por vencer essa guerrilha. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento mãe. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento. Se um dia eu te perder, eu também irei morrer. Nunca estará só de ser enterrado com você, mãe. Se lembra minha coroa quando eu ia pra escola. Um lápis, uma borracha, um caderno, uma sacola. Foi cruel, nós sabemos, mas não abaixou a cabeça. Com toda a dificuldade, derruba-se as barreiras. Mãe, você é a minha estrela, o meu sol, minha natureza. Quando caí na agonia, fosse minha fortaleza. Por isso que eu te amo, sem você eu não sou nada. Sem você prefiro morrer com um tiro no meio da casa. Preocupação com o rancho pra nunca faltar o gás. Se tivesse arroz, feijão, tá muito bom e nada mais. Eu jamais te esquecerei, só com você eu tenho paz. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento mãe. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento. Se um dia eu te perder, eu também irei morrer. Nunca estará só de ser enterrado com você, mãe. Na infância eu recordo as mágoas do sofredor. Fui morar com a senhora porque o pai me espantou. O corpo dolorido, a coluna toda roxa. O meu sonho é vê-lo morto com tiro no meio da boca. Por ti, tenho amor, por ti, vejo valor. O fato de estar vivo me tornou um vencedor. Sabe o quanto nós sofremos, o ódio que guarda no peito. Com o inferno dentro de casa, o diabo nós crescemos. Veneno, o sofrimento, o espírito de um ceifeiro. Até hoje sequela do quanto sofri por dentro. Obrigado Analisete por me livrar desse tormento. É mãe, nós sabemos o quanto foi doloroso e o que a gente sofreu, o que tivemos que superar. Feridas que ainda me fazem sangrar. A você mãe, apenas uma frase pra expressar. Pra sempre eu vou te amar. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento mãe. Obrigado mãe, por me amar desde criança mãe. Obrigado mãe, por eu ter uma infância mãe. Eu te agradeço, te ofereço, te prometo. Te amarei eternamente, é o mais puro sentimento. Se um dia eu te perder, eu também irei morrer. Nunca estará só de ser enterrado com você, mãe.